Portugal 019 on the ground, that's 45, call 121, that's Mal 9 for taxi. 129 for taxi, Portugal 019. Salvador, tá 3305, informação Vitor, autorização Recife nível 330, posição número 5 para cópia. Matheus, me escuta agora da Caroba, por gentileza. 3305. Ground é Portugal 019, boa noite. Boa noite, Portugal 019, approve the taxi by Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, é Portugal 019. Maintain position and wait, as ordered. Holding position, Azores, 850. Ananea 212, sem restrições em TAP a 2 mil pés, ajuste 1013, reporte estabilizado, localizador. Ananea 212. 3178 on the ground, that's 47, call 121, that's 19 for taxi. Okay, 121, that's 19 protecting 3178, have a good night. Good night. Ground Salvador, 3178, good evening, clear, next box. 3178, approve the tax by Alpha Juliet, gate 06. Alpha Juliet to gate 6, 3178. Mike X Juliet, sou tornando até a saída do patch 3. 3305, pronto, cópia? 3305, prossiga. 3305, está autorizado para Recife, 330 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5431 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 3305, autorizado Recife, nível 330, via direto, né, praticamente. 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 5430 o transponder e o controle 198, 3305. Codejamento correto, chama quando pronto para o push no 5. Azores 850, clear to push back and start up, come for taxi. Azores 850, clear to push and start, come for taxi, Azores 850. O Mike X Juliette vai manter posição na saída do pátio 3, aeronave da Azores já tinha solicitado push no 10, vai aguardar a passagem da mesma, ok? Ok, está mantendo a posição, Mike X Juliette. Solo Salvador, total 9908, centro da Victor. Total 9908 para Guarulhos, tem autorizado nível 320. Você vai decolar da 10, eu cumpri o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta Perzulu no 6, Bravo Hotel Zulu Trive. Aciona código 5442 e a frequência do controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 120, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge. Bridge, intercepta Perzulu 1-6, é Bravo Hotel Zulu. Transponder 5442, controle 119.8, total 9908. Solo, Salvador, aqui é a Xané 6224, está na posição 1, solicita pushback e acionamento. Total 9908, cotejamento correto, me chama quando pronto pro push. Chamarei, 9908. O Xané 224 vai manter posição e vai aguardar para início do push, até a aeronave das Azores que já foi autorizada no 10, ok? Vai aguardar então. Poderia acionar na posição número 1, o Xané 6224? O acionamento é meio critério do comandante, marcha lenta, ok? Marcha lenta, vai acionar, o Xané 6224 chamará para pushback. Xané 6212, chame torre 1189. Grounder, os 2850, vem com a taxa. Azores 850, approve the taxi. Via Main April, India and Alpha. Hold point 118, decimal 95, and altimeter 1014. India Alpha, 118, decimal 95, altimeter 1014, and Azores 850. Azores Salvador, confirma a frequência da torre, por favor. Pelo controle? A frequência da torre, presidente. 1895, bom pouso, 6212. Obrigado. Salvador, boa noite, o Xané 6212, passando esperar no baixo, vai travar. O Xané 6212, ciente, livre pouso no 0, vento 09, 0 grau, 08. Livre pouso, 6212. muito boa noite, aerossurge 8581. That is 850. Report at the holding point, okay? I have a traffic on short final. Roger, we'll report. Holding point, I know I want to see the search. 850. Afirmativo, Mike Eco Juliette, vai contornar o pátio Lima, Mike Quebec. Na Quebec vai chamar a torre 118.95 para prosseguir para o pátio da Bata. É pátio 4 ali, tá? Vai pro Mike Eco Juliette. Sem problema, chama a torre lá que ela vai guiar o senhor até o pátio 4. De Lima, Quebec, Mike Eco Juliette. Sol do Salvador, total 9908 para o pushback e acionamento, Queca. Total 9908 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, total 9908. Solo Salvador, 3305 para o pushback acionamento. Solo, eu chamo 6224. Prossiga. Confirme, deve aguardar a passagem da aeronave da Azul para iniciar o push. É da Azores, ela já passou, está autorizado, push. Sim, vai iniciar, obrigado. Solo, TAN 3305. O TAN 3305 vai aguardar, tem uma aeronave da Total que já foi autorizada no pátio 3. Se eu liberar seu push, o senhor acaba bloqueando mesmo. Então mantenha a posição e aguarde, por gentileza. Ok, se autorizar, a gente faz um push sentido finger meia lá pra trás. Sem problemas, em coordenação com a equipe de solo, tá autorizado o push até através do gate meia dúzia, por gentileza. Gente, autorizado então, TAN 3305, obrigado. Alfa Salvador, Xané 6212, entrou, boa noite. Alfa Xané 6212, prossegue via Alfa no chamante da Juliette. Alfa, antes da Door is 850, airborne at 59, call 119.8. 119.8, aerossurge 850, muito obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Testing 1400. 4. Monte Carlo, climb and maintain flight level 330, book a departure. Juliette, o Xané 6212 vai manter posição, vai aguardar, seu gate é o 09. Manter posição, seu Juliette. faixa, né, que está aguardando a entrada no pátio? É a 09. Ah, obrigado. O Oceaner, o Oceaner 6224 está com 9.2 a bordo, 1h50 de autonomia, alternando Salvador. Está pronto para o táxi. Vai seguir via Índia Alfa, quando no ponto de espera 118.95, altímetro 614, Oxa. 614, via Índia Alfa, no ponto de espera 18.95, Oceaner 6224. Alô, Salvador, o total 9908, solicita voltar ao pátio de carga. Total 9908, reporte visual com balizador, ok? Ciente, reportará visual, 9908. Mike Eco Juliette, prossiga. Pode 4, fugir. Afirmou. PLS foi reportabilizado, localizador. Paulo da 3305 para o táxi. POB 158, autonomia de 3 horas e 40, alterna Natal. T305, táxi via Índia, ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 014. Autorizado táxi via Índia, e após chama a torre, tá 3305, obrigado. Tá. Oceaner 6212, de passagem a base até após ingresso a Juliette para o portão 09. Oceaner 6212, de passagem a base até 09. Azul 4107, autorizado ILS. 7, passarei estabilizado, azul 4107. Ok, ciente, total 9908. Mantenha o plano aqui ou não? Confirme. Ciente, mantém. Ok, ciente. Torre Salvador, Oceaner 6224, pronto. Cidade com nós, 6224. 090 graus, 12 mais. Decolador 0, Oceaner 6224. Rodântulo 850, Kentucky Center 12685, over. 850, obrigado, boa noite. Boa. Solo Salvador, 3305. Prossiga. pode confirmar a frequência da torre? 118.95. Obrigado. Torre Salvador, 13305, ponto, espera a próxima. 13305, ali mantém 10. Ali mantém, 13305. Sanar 6224, decolou 07, chame o controle 1998. 1998, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Sanar 6224. Oceano 224, controle, contato radar. Receptando o localizador, azul 407, visual 4109. Gente, checa o trem, chama a torre, 11895, azul 4107. 4105, obrigado, boa noite, tchau. Salvador, boa noite, azul 4107, da brisada ILS visual. Boa noite, azul 4107, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Então, 3305, livre decolagem 10, vento 10 graus, 119. Livre decolagem, então 3305. Azul 4107, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 14. Embaixo checa do PIN, livre pouso na 104107. 3305, decolou 10, chame o controle 1198. Obrigado, boa noite. Boa noite. O 3305 na escuta ainda da torre? Decolou na saída pouca. Ciente da 3305. Responda 5431. 5431, da 3305. Azul 4107, solo 13, direito no 219. Oceano 6224, chame Recife 2685. 12685, obrigado, boa noite. Boa. Azul 4107, prossegue via Alfa Kilo, parte 3, posição 06, na parte 3. Solo Salvador, total 9908 para o pushback acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi 9908. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, total 9908. Ano 3305, chame Recife, 2685. 3305, boa noite. DBA de descida. Salvador, total 9908 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando galeão. 9908 segue em frente em J Alfa, do ponto de espera 118.95, altimetro 1014, bom voo. Segue em frente, Índia Alfa, torre 118.95, ajuste 1014, total 9908, bom trabalho. Salvador, muito boa noite. Total 9908, pronto, próximo ao ponto de espera do 1-0. Total 9908, ciente, a linda, coluna 0, vento 1-0, 0 graus, 1-1 no nós. Autorizado a linhagem, decolada 1-0, total 9908. Total 9908, decolou os 24, chame o controle em 1198. 7198, total 9908, uma boa. Controle Salvador, muito boa noite, total 9908 decolado no perfil da Dael. Total 9908 é o controle, contato radar. 9908 solicita voar Leda, se possível. Autorizado. Autorizado por Adledo, 9908, muito obrigado. solo Salvador, boa noite, Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, prossiga. Autorização de reboque da posição 6 para a posição 3, o pátio 3. Está autorizado. Ok, obrigado, sua escuta. Meia 43, chegada BOMF autorizado, autovia, chegada BOMF, 1014, é o ajuste, desça para 8000. Total 9908, chame Recife 1325. Boa noite, Gol 606, via chegada à Mari, ajuste 10114, está autorizado, cara. 14, ficando via Mari. Na via BOMF até 4000 autorizado. Doutor, boa noite, Altan 3152, informação Alfa, cruzando 190150. Altan 3152, este é o controle Salvador, autorizado via chegada à mar e ajuste no 0-1-4. Via chegada à mar no 0-1-4. Velocidade 210, número 2 profundo. Salvador, 6262, depois transfere. Oceano 6258, autorizado via chegada à mar e ajuste 1-0-1-4. Via chegada à mar e 1-0-1-4, assenta plantão. Prossiga. Poderia voar direto, tá? Negativo, número 3. Gol 1606, livre e aliás. Ok, Samara estabilizado, 606. Gol 643, desça para 2000. Para 2000. 1794 é o controle, autorizado via chegada à mar e ajuste no 0 no 4.